Que sensação! Primeiro, quando há nada a não ser um sonho ardente e lento, que seu medo parece esconder nas profundezas da sua consciência. Sozinha tenho chorado lágrimas silenciosas cheias de orgulho em um mundo feito de metal, feito de pedra. Bem, eu ouço a música, fecho meus olhos, sinto o ritmo e me deixo levar. Seguro firme meu coração. Que sensação! Comece acreditando, eu posso ter tudo. Por isso agora danço por minha vida. Pegue sua paixão e faça uns acontecer. Imagens tornam-se vivas. Você pode dançar, pulsar por sua vida. Agora eu ouço a música, fecho meus olhos, sou o ritmo. Em um instante, seguro firme meu coração. Que sensação! Comece acreditando, por me sacrificando. Eu posso ter tudo isso agora. Danço por minha vida, agora danço por miga. Pegue sua paixão e faça o que é seu. E faça os acontecer. Imagens tornam-se vivas. Você pode dançar por sua vida. Eu posso acontecer. Ter tudo isso. Eu posso realmente ter tudo isso. Ter tudo isso. Imagens se tornam vivas. Quando eu chamo, eu posso ter tudo isso. Eu posso realmente ter tudo isso. Ter tudo isso. Imagens tornam vivas. Qual meu chamo? Chamo, chamo, chamo. Que sensação! Eu posso ter tudo isso. Continuo acreditando. Acredite nos seus sonhos. Faça acontecer. Faça acontecer. Que sensação! Que sensação! Comece acreditando.